A fecheiro 9. O que ele faz no Flor nunca mais voltará a fazê-lo. Pousa a pasta na mesa, abre-a, tira um revólver dessa pasta. Pousa a pasta em cima da mesa e pousa o revólver em cima da pasta. Faz estes gestos sem uma palavra de explicação. Tira depois de entre o cinto de cabedal e o bolso das calças uma corrente de relógio de ouro, ao que parece. Diz-me: olhe, é a corrente das algemas, é de ouro. A chave também é de ouro. Abre outra vez a pasta e tira o par de algemas que põe ao pé do revólver. Isto no Flor. É um grande dia para ele, ser visto ali com a panóplia do polícia perfeito. Não sei o que é que ele pretende. Quer fazer com que eu corra o risco da maior das vergonhas, ser vista à mesma mesa com um agente da Gestapo? Ou quer simplesmente convencer-me de que ele é realmente aquilo e apenas aquilo, essa função, a de dar a morte ao que não for nazi? Tira da pasta um pacote de fotografias. Escolhe uma, coloca-a à minha frente. Olhe para esta fotografia, diz. Olhe para a fotografia. É Morlan. A fotografia é muito grande, é quase em tamanho natural. François Morlan. Também olha para mim, olhos nos olhos, a sorrir. Digo: não estou a ver, quem é? Não estava nada à espera disto. Ao lado da fotografia, as mãos de Rabier tremem. Rabier treme de esperança, porque acredita que eu vou reconhecer François Morlan. Diz: Morlan? Espera, este nome não lhe diz nada? Morlan? François Morlan é o chefe do movimento ao qual o seu marido pertencia. Continuo a olhar para as fotografias. Pergunto: nesse caso eu devia conhecê-lo. Não é forçoso. Tem outras fotografias? Há outra. Anoto: fato cinzento, muito claro, cabelos muito curtos, laço, bigode. Se me disser como é que posso encontrar este homem? O seu marido é libertado durante a noite. Amanhã de manhã está em casa. Cinzento demasiado claro. Bigode, antes de mais nada. Cabelos demasiado curtos. Fato acertoado. Laço que dá nas vistas. Rabia já não sorri. Continua a tremer. Eu não tremo. Desde que não se esteja a julgar apenas a própria vida. Sabe-se o que se há de dizer. Sei que hei de dizer e fazer. Estou salva. Digo: mesmo que eu o conhecesse, era repugnante da minha parte dar-lhe informações dessas. Não percebo como é que ousa perguntar-me isso. Enquanto digo, olho para a outra fotografia. O tom dele é menos convincente. É um homem que vale 250 mil francos. Mas a razão não é essa. É que é muito importante para mim. Morlan está entre as minhas mãos. Tenho medo por Morlan. Já não tenho medo por mim. Morlan tornou-se meu filho. O meu filho está ameaçado. Arrisco a minha vida para o defender. Sou responsável por ele. De repente, é Morlan quem arrisca a vida. Rabia continua. Eu estou a afirmar, juro-lhe. O seu marido saía de Fresnes mesmo esta noite. Mesmo que eu o conhecesse, não lhe dizia. Por fim, olhei para as pessoas que estavam no café. Ninguém parecia ter visto as algemas e o revólver em cima da mesa. Mas não o conhece? É isso mesmo? Acontece que não o conheço. Rabia volta a pôr as fotografias dentro da pasta. Ainda tremo um pouco, não sorri. Quase nem se percebe uma tristeza no olhar. Uma tristeza breve, rapidamente liquidada. Também tomo nota das notícias para fazer rir Robert L. Ele ri, desata a rir. Tomo nota da chave das algemas em ouro, da corrente em ouro. Ouço as gargalhadas de Robert L. Rabia já tinha efetuado 24 prisões no período que antecede o nosso encontro. Mas gostaria de ter tido muitos mais mandados de captura. Gostaria de ter prendido quatro vezes mais gente. e, acima de tudo, gente consequente. Via a sua função de polícia como uma promoção. Até ali tinha prendido judeus, paraquedistas, resistentes da terceira zona. A prisão de François Morlin teria sido um acontecimento sem precedentes na sua vida. Estou certa de que Rabier via uma relação possível entre a prisão de Morlin e a livraria de arte. No seu delírio, essa prisão prestigiosa podia valer ao autor uma recompensa dessa ordem. Com a derrota alemã, Rabier nunca contava. Porque se Rabier podia conceber ser agora polícia e amanhã diretor de uma livraria de arte, era através de uma vitória alemã. Porque só uma sociedade nazi, franco-alemã, reinante em França, lhe podia reconhecer os serviços, conservá-lo no seu seio. Rabier disse-me um dia que, caso os alemães fossem forçados a evacuar Paris, eventualidade em que de forma alguma acreditava, ele continuaria em França em missão secreta. Foi num restaurante, acho eu, entre dois pratos, em tom desenvolto. Com o dinheiro que me resta, compro 3 quilos de feijões com gorgulho e 1 quilo de manteiga. Voltou a aumentar. Está a 12 mil francos o quilo. Faço esta despesa para me conservar viva. Vemo-nos todos os dias, D e eu. Falamos de Rabier. Conto-lhe o que ele diz. Tenho uma grande dificuldade em descrever a sua imbecilidade essencial. Envolve-o completamente, sem margem para acesso. Tudo tem a ver com ela. Em Rabier, os sentimentos, a imaginação e o pior do otimismo. Isto logo à primeira abordagem. Pode ser que eu nunca tenha encontrado ninguém tão só como este provedor de mortos. Na minha opinião, nas fotografias de grupo do CC, do Soviete Supremo em Moscovo, os assassinos membros apresentam-se na mesma solidão que Rabier, com a alma comida pelas traças, a solidão da cólera, menos ainda cada alma com o seu fato, cada uma delas a tremer por causa do medo do vizinho, medo da execução capital de amanhã. No caso de Rabier, havia algo que o tornava ainda mais só que outros. Além da livraria de arte, Rabier esperava o fim de um pesadelo, mas disso nunca me falou. Para se ter enfarpelado com a identidade de um morto, para ter roubado a identidade desse homem jovem morto em Nice, era preciso que tivesse sido cometido em anos anteriores da vida de Rabier um ato criminoso. Um episódio não resolvido, que continuava a ser passível de justiça. Vivia sob um nome de empréstimo, sob um nome francês, e isso torna um homem ainda mais só do que os outros homens. Só eu ouvia Rabier. Mas Rabier não era audível. Falo da sua voz, da voz de Rabier. Era montada em peças, calculada, uma prótese, destimbrada. Podia dizer-se esta palavra para a qualificar, mas era muito mais importante do que isso, mais enorme. Também era por esta voz não ser audível que eu a ouvia com esta atenção. De vez em quando acontecia-lhe ter vestígios de sotaque. Mas que sotaque? Quando muito ter-se-ia podido dizer como os vestígios de um sotaque alemão? Era isso que lhe retirava qualquer identidade possível, essa estranheza, filtrada da memória e derramada na voz. Ninguém falava assim, quem tivesse tido infância e companheiros de escola em determinado país natal. Rabier não conhecia ninguém, nem sequer falava com os colegas dele. Supus adivinhar que eles também não faziam questão. Rabier só podia falar com as pessoas de quem dispunha da vida, aqueles que mandava para os fornos crematórios ou para os campos de concentração, ou aquelas que ali ficavam com falta de notícias, as mulheres dos outros. Se tinha concedido uma prorrogação de 3 semanas ao desertor alemão, era para poder, durante 3 semanas, falar com alguém, falar de si próprio, Rabier. Eu fui o erro dele. Podia ter-me prendido quando quisesse. Encontrou em mim uma assistência que de certeza nunca tinha tido. Incansável. Perturbou tanto ser ouvido àquele ponto que cometeu imprudências, primeiro benignas e depois cada vez mais graves, mas que deviam, pela mais simples das lógicas, levá-lo à execução capital. À noite acordo. À noite o vazio da ausência é enorme. O medo atravessa terrível. Depois uma pessoa lembra-se de que ainda ninguém tem notícias. É mais tarde, quando as notícias começam a chegar, que a espera há de começar. Rabia é casado com uma mulher jovem, de 26 anos. Ele tem 41. Tem um filho, que deve ter entre 4 e 5 anos. Vive com a família num subúrbio próximo de Paris. Todos os dias vem a Paris de bicicleta. Acho que nunca soube o que dizia ele à mulher sobre a forma como ocupava o seu tempo. Ela ignorava que ele fosse da Gestapo. É um homem alto, louro, é míope e usa óculos com aros de ouro. Tem um olhar azul, sorridente. Por trás desse olhar adivinha-se a saúde que o corpo regurgita. Arranja-se muito. Todos os dias muda de camisa. Todos os dias os sapatos estão engraxados. Tem as unhas imaculadas. O asseio dele é inesquecível, meticuloso, quase maníaco. Deve transformá-lo em questão de princípio. Veste-se como um senhor. Naquela profissão é preciso ter ar de senhor. Ele, que bate, que se bate, que trabalha com armas, sangue, lágrimas, dir-se-ia que opera com luvas brancas. Tem mãos de cirurgião. Através dos primeiros dias da debandada alemã, Rabier diz, a sorrir, Rommel vai contra-atacar. Tenho informações. Acabamos de sair de um café, do lado da bolsa, e andamos. Está bom tempo. Tinha de falar continuamente sob pena de parecer triste. Falo. Digo que há várias semanas, à frente da Normandia, titubeia. Digo que Paris está esfomeada, que o quilo de manteiga custa 13 mil francos. Ele diz, a Alemanha é invencível. Andamos. Ele olha bem para todas as coisas em volta dele, para as ruas vazias, para a multidão nos passeios. Os comunicados são formais. À frente deles vai rebentar de um dia para o outro. O mundo inteiro aguarda esse instante. O primeiro recuo. Ele olha para Paris com amor. Conhece muito bem a cidade. Em ruas semelhantes a estas, prendeu pessoas. Cada rua tem as suas recordações, os seus berros, os seus gritos, as suas lágrimas. Estas recordações não o fazem sofrer, Rabier. Eles são os jardineiros deste jardim. Paris, destas ruas que eles adoram, agora isentas de judeus. Ele lembra-se apenas das suas boas ações. Não tem recordação nenhuma de ter sido brutal. Quando fala das pessoas que prendeu, comove-se. Todos compreenderam a triste obrigação que ele tinha de fazer aquilo. Nunca lhe puseram obstáculos. Todos eles foram encantadores. Está triste. Não posso suportar que esteja triste. Não estou triste. Claro que está. Não diz nada. Queria ver o meu marido. Conheço uma pessoa em Fresne que pode ter notícias dele. Pode dizer-lhe assim a leva em que ele vai seguir. Mas tem que se lhe dar dinheiro. Digo que não tenho dinheiro. Mas que tenho joias. Um anel em ouro com um topázio muito belo. Diz-me que podemos sempre tentar. No dia seguinte volto com o anel. Entrego-lhe. 2 dias depois, Rabia diz-me que entregou o anel à pessoa em questão. Depois não fala mais no assunto. Passam-se vários dias. Faço-lhe perguntas sobre o destino do anel. Diz-me que tentou voltar a ver a pessoa em questão, mas que não conseguiu. Acha que ela provavelmente já não trabalha em Fresne? Deve ter voltado para a Alemanha. Não pergunto se levou o anel. Sempre achei que Rabier nunca tinha dado o anel, que tinha ficado com ele, que tinha inventado aquela história da mulher em Fresne para me reter, para me fazer acreditar que o meu marido ainda lá estava, acessível, e ele podia ainda tentar entrar em contacto com ele. Não podia devolver-me o anel sem me revelar que tinha mentido. Tinha sempre com ele aquela pasta muito bonita, excepcionalmente bonita. Sempre pensei que se tratava de uma captura feita na altura de uma prisão ou de uma busca a um apartamento vazio. Nunca trazia nada na pasta, além das algemas e do revólver. Nenhum papel, nunca. Exceto daquela vez, no Flores, as fotografias de Morlan. Com ele, nos bolsos interiores do casaco, traz outros dois revólveres de calibre menor do que aquele que tem na pasta. Segundo o advogado de defesa, Dr. F., por vezes traz ainda mais dois, além desses dois, também nos bolsos interiores do casaco, que são concebidos para isso. Este porte moderado de revólveres conta a favor de Rabier no processo. Vejam este imbecil que chegava a trazer seis revólveres com ele, diz o Dr. F., advogado oficioso. No banco dos acusados, Rabier está só. Ouve atentamente. Tudo o que aqui é dito lhe diz respeito. Não desmente os seis revólveres. Fala-se dele e o principal daquilo que ele quis na vida foi conseguido. Falam de Rabier, fazem-lhe perguntas e ele responde. Ele próprio não percebe porque é que anda com seis revólveres e algemas em ouro e uma corrente e uma chave em ouro. Não lhe explicam. Está só no banco dos acusados. Não está inquieto, tem uma coragem que se podia classificar como sobrenatural. De tal forma, ele parece indiferente à morte que o espera. Olha-nos com amizade. Somos os únicos, ele e eu, que falam menos que os outros. Dirá de nós? Foram inimigos leais. Vou a Fresne. Cada vez somos mais a ir a Fresne, todas as manhãs para tentar saber. Esperamos em frente da porta monumental da prisão de Fresne. Interrogamos todos os que de lá saem, tanto os soldados alemães como as mulheres adias francesas. A resposta é sempre a mesma. Não sei, não sabemos nada. Ao longo das linhas de caminho de ferro, por onde seguiam os comboios com as levas de judeus e de deportados, as pessoas encontram às vezes nomes escritos em bocadinhos de papel com a morada para onde devem ser enviados e o número das levas. Muitos desses papéis chegam aos destinatários. Às vezes junta-se outro bilhete ao primeiro e escreve-se o local da França, da Alemanha ou da Silésia, onde o primeiro papel foi encontrado. Começa também a esperar-se por isso, por esses bilhetes atirados dos furgões, para o caso em que a defesa alemã da Normandia desmorona-se. Tenta-se saber o que vão eles fazer aos prisioneiros, se vão apressar a deportação dos políticos para a Alemanha ou se vão fuzilá-los antes de partir. Há alguns dias que saem autocarros da prisão, cheios de homens rodeados por soldados armados. Às vezes gritam informações. Uma manhã, na plataforma de um desses autocarros, vejo Robert L. Corro. Pergunto para onde vão. Robert L. grita. Creio distinguir a palavra Compiègne. Caio sem sentidos. As pessoas aproximam-se de mim. Confirmam-me que ouviram a palavra Compiègne. Compiègne é a gare em que se fazia a seleção para fornecer os campos. A irmã dele já deve ter partido. Acho que há menos hipóteses agora de ele ser morto porque ainda havia comboios. Mais tarde, virei a saber por Morlin, sem dúvida, já não sei bem, que estava enganada. Que Robert L. tinha partido para a Alemanha no dia 18 de agosto, na leva dos casos graves. É nessa mesma noite que digo a D. a minha decisão de entregar Rabier ao movimento para eles despacharem antes que ele tenha tempo de fugir. A primeira coisa a fazer é que determinados membros do movimento identifiquem Rabier. O tempo urge de repente. Tenho medo de morrer. Toda a gente tem medo de morrer. É um medo terrível. Não conhecemos os alemães. Estamos certos de que os alemães são assassinos. Sei que Rabier pode matar-me como uma criança o saberia. Isso confirma-se a cada dia. Nesta altura, embora me telefone todos os dias, muitas vezes está vários dias de enfiada sem poder encontrar-se comigo, diz ele. Devem andar a fazer mudanças de dossiês, imagino. Depois, um dia ainda pode encontrar-se comigo. Pergunta se posso almoçar com ele. Digo que sim. Como de costume, telefona-me meia hora depois para me dizer a hora e o local. D também me telefona, como estava previsto. Diz-me que para maior segurança vão dois, para o reconhecer. É um restaurante da Rua Saint-Georges, perto da Gare Saint-Lazare, quase exclusivamente frequentado por agentes da Gestapo. Com as notícias que há, Rabier teme, de certeza, afastar-se dos seus. Rabia está, como de costume, à minha espera, fora do restaurante, no cruzamento da Rua Saint-Georges e da Rua Notre-Dame de Lorette. Está muita gente. O local é bastante sombrio, composto por dois compartimentos de tamanho igual. Um deles dá para a rua. Os dois compartimentos estão separados por um banco comprido, forrado de napa. Eu e Rabia sentamo-nos à mesa do fundo, no compartimento que dá para a rua. Só quando já estou sentada ao lado dele é que levanto os olhos. Os camaradas ainda não chegaram. Está quase cheio. Quase todas as pessoas têm pastas enfiadas debaixo dos braços. Rabia cumprimenta toda a gente. Mal lhe respondem. Confirmo a ideia que tinha de que, mesmo aqui, entre os seus, está só. Baixo novamente os olhos. As pálpebras de chumbo impedem de olhar, abrigam. Tenho vergonha e tenho medo. Simplificando, sou a única aqui que não trabalha para a polícia alemã. Tenho medo que me matem. Tenho vergonha de viver. Já não distingo. O que me faz emagrecer um pouco mais todos os dias é tanto a vergonha como o medo e a fome. O medo por Robert L. limita-se ao medo da guerra. Ainda não se sabe dos campos. É agosto de 1944. Só na primavera é que se vai ver. A Alemanha perde as conquistas, mas o seu solo permanece ainda inviolado. Nada foi ainda descoberto das atrocidades nazis. O que se teme pelos prisioneiros, pelos deportados, é a derrocada fantástica que se anuncia. Ainda estamos puros de todo o saber sobre o que se passou desde 1933 na Alemanha. Estamos no primeiro tempo da humanidade, virgem, virginal por alguns meses ainda. Nada ainda foi revelado sobre a espécie humana. Debato-me com sentimentos elementares e nada lhes pode embaciar a limpidez. Tenho vergonha de estar perto de Pierre Rabier Gestapo, mas também tenho vergonha de mentir a este Gestapo, a este caçador de judeus. A vergonha vai até à vergonha de ter, talvez, que morrer por ele. As notícias são-lhe desfavoráveis. Montgomery rebentou a frente de Arromanches durante a noite. Rommel foi chamado de urgência pelo GQG da frente da Normandia. Na mesa ao lado está um casal que Rabier, segundo parece, conhece vagamente. Põem-se a falar da guerra. Baixo novamente os olhos, ou olho para a rua. É-me impossível, sob pena, sinto isso, de correr um perigo muito grande, pôr-me a olhar para eles. De repente acredito que aqui se lê profundamente nos olhos, no olhar das pessoas, nos sorrisos delas, nas suas maneiras à mesa. E que é assim, por mais natural que alguém se esforce por parecer. A senhora da mesa ao lado diz, dirigindo-se a Rabier e a mim, esta noite está a ver? Já lá foram. Deram umas pancadas na porta. Não perguntamos quem era. Não acendemos a luz. Percebo que membros da resistência foram à casa daquelas pessoas a noite passada, que a porta do apartamento é blindada e que eles não puderam entrar. Rabier sorriu, voltou-se para mim e falou-me baixinho. Ela tem medo. Ela. Manda vir vinho. Eles ainda não chegaram. O vinho muda tudo. O medo derrete-se. Pergunto-lhe, e a sua porta? Não é blindada, eu não tenho medo, sabe isso muito bem. Falo-lhe pela primeira vez na mulher desmaiada que ele segurava nos braços nos corredores da Gestapo, quando voltei a encontrá-lo. Digo-lhe que sei que era a tortura da banheira. Ri, como se tratasse da ingenuidade de uma criança. Diz que não é nada, mas nada, que é apenas desagradável, que se exagerou muito. Olho para ele. Já tem menos importância, já não é nada. É só um agente da polícia alemã. Já não é ninguém. Vejo de repente levado por uma tragédia burlesca, cretina como um mau trabalho escolar de retórica. Vejo já atingido por uma morte de equivalente qualidade, em si mesma desvalorizada, sem ser verdadeira, como se rastejasse. D disse-me que tentariam abatê-lo nos dias a seguir. O local já está escolhido. É preciso que seja depressa, antes dele deixar Paris.